Os irmãos Ellison e Juninho comandando o espetáculo no Águia de Fogo. Sinta só. E é o seguinte, dia 9 de dezembro, aniversário da empresa Bop. E nós estaremos juntos de novo, Davidson, lá no Paraclube. E eu conto um pouquinho da história do Bop. Vamos lá, Vinícius, começou assim, ó. Aí o tempo passou e veio essa aqui, ó. Vou entregar seu coração. E quem conhece a história sabe que essa aqui te balançou também. O chefe da torta, amiguinho. É o show, canta aí. O show do ar. Me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar, curtindo o som. Ela embalou muito. E essa aqui, quem lembra? Eu digo, esse som tem história. E quem tem história jamais é apagado da memória, maninho! Toda semana chega a noite, é um convite. Toda galera se reúne e vai pro pop. Quer ver? Unhas e cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O Super Bop tá tocando e a festa tá lotada. Baixa o som! Com você vou dançar. Assim, ó. E... com a... e então, se é pra voar, tem que ser com meia e coração. Pronto! Tá na hora, galera! In the desert, blowing up the sunshine. Aí, Silvano, era show dos pops que você queria, então toma! Música.